Quanto tempo longe de você! Quanta saudade acumulou dentro do meu peito! Quanta vontade eu tive de ir te buscar! Quantos sonhos eu guardei para te mostrar! Quantas vezes eu chorei porque me sentia só longe do seu abraço! Quantas vezes eu assisti a dor invadir minha vida e avisar que chorava pela sua ausência! Você é um presente de Deus, e eu não posso continuar tão longe do seu carinho, da sua vida, da sua história, do seu mundo. Tudo aqui é triste, e quando a alegria tentava esbarrar em mim, eu a segurava e não deixava que ela partisse, pois ela trazia um pouco de você para mim. Hoje eu estou feliz. Creio que Deus me ouviu, que a minha oração chegou ao céu. Acho que a minha saudade trouxe você. É por isso que tenho orgulho de dizer: seja bem-vindo nos meus sonhos, na minha vida, na minha história, na minha alegria e nas minhas orações. Que Deus cerque sua vida e não deixe você partir tão cedo dos planos que preparamos um dia. Te amo muito. E no nome desse Deus que servimos, saiba que estou com saudades.